início dos créditos iniciais, falando que o filme é uma coprodução da 2DF e com uma organização chamada Arte e Transit Filme. Os créditos iniciais falam sobre o filme ser uma restauração 4K de uma cópia que havia na América Latina, junto de outras fontes diferentes. Os intertítulos foram recriados a partir de um negativo encontrado num museu em Berlim, e a restauração digital da imagem foi feita por uma companhia de conservação de Bolonha. A imagem da produtora de filme DECLA aparece, então o título Gabinete do Dr. Caligari, um filme de Karl Mayer e Hans Janowitz, aparece na tela. O título tem a coloração esverdeada, um filtro esverdeado, e as letras são bem duras e pontiagudas. Mais créditos da produtora DECLA. Dirigido por Robert Wynne, as telas dos títulos trocam uma atrás da outra, sempre com as letras bastante pontiagudas e meio irregulares. Os fundos das telas dos títulos são também formas geométricas bastante irregulares e pontiagudas. Elenco: Werner Krauss, Konrad Veidt e Friedrich Ferrer. Agora começa uma parte do crédito que vai rolando, e ela rola de maneira um pouco irregular. Provavelmente porque a técnica de gravação dessa imagem de crédito foi fazer esse desenho, desenhar as letras e desenhar os créditos, e depois gravar esses créditos desenhados na frente da câmera. O resto do nome do elenco aparece aos poucos à medida que rola pela tela: Lilda Gover, Hans Heinz, Twardowski, Rudolf Lettinger. Fotografia: Willy Hammerstein. O título do filme aparece novamente: O Gabinete do Dr. Caligari. Esses créditos todos estão escritos em alemão. Primeiro ato. A câmera dá um fade devagar e a gente vê dois homens, um deles mais velho, um senhor grisalho, falando alguma coisa para um homem mais jovem. Os dois estão vestindo trajes de frio e o homem mais velho fala: "Há espíritos por todas as partes, estão ao nosso redor. Tiraram-me de casa e do lar." Como esse é um filme mudo, os diálogos aparecem em letreiros na tela. Esses letreiros são letras escritas com a mesma letra dos créditos, de maneira irregular, as letras são bastante pontiagudas. O homem mais velho continua: "Tiraram-me de minha mulher e de meu filho." O homem ao lado dele fica bastante impressionado. Os dois estão com os olhos bastante arregalados e parecem ter bastante medo. Então, uma mulher começa a aparecer no fundo e vem caminhando devagar. Ela veste um vestido branco e caminha com o olhar para longe. O homem mais novo aponta na direção dela. E os dois parecem bastante surpresos. O homem mais novo usa um traje com gravata borboleta e o filme é em preto e branco, então a gente não tem acesso a cores. A mulher passa sem olhar para eles, apenas olhando para cima e com os braços abertos abre caminho em meio a alguns galhos. O homem mais novo então se aproxima do homem mais velho e fala: "Esta é a minha prometida." Se referindo à mulher que acabou de passar. A câmera então passa a mostrar a mulher que acabou de passar, Ela tem um vestido branco olhando para cima com os cabelos cacheados e começa a se aproximar da câmera. A câmera volta então para os dois homens conversando e ele diz: "O que ela e eu experimentamos é mais forte do que o que você viveu." Cada um desses diálogos são letras que aparecem em tela, substituindo todo o conteúdo da tela. Não são como legendas, são letreiros, cartões que aparecem em toda a tela com as letras escritas em cima. "Irei te contar", o homem mais novo fala para o mais velho. Eles seguem observando, com bastante receio e medo no olhar, a mulher passando. "A pequena cidade onde nasci", fala o homem mais novo. E a câmera vai dando um fade out e escurecendo. Então ela volta, esclarecendo, mostrando uma imagem desenhada de uma cidade numa colina. As casas são irregulares, os telhados são pontiagudos, as casas parecem folhas crescendo como de um gramado, assim. "A feira anual em Holsteinwald", o homem mais novo fala para o mais velho. E então a câmera abre para uma cena de cidade, um cenário montado, na verdade, de uma cidade que é para simular uma feira de cidade, uma praça de cidade. O filme inteiro é feito dentro de estúdios, então todos os cenários são montados e desenhados. Os cenários são artes desenhadas ou em murais ou em paredes. Todos os detalhes dos cenários, a maior parte dos detalhes dos cenários, são desenhados nas paredes ou são objetos construídos para serem feitos dentro de um estúdio, simularem um outro local real. A câmera então escurece dos dois homens e volta para esse cenário dessa feira. E então ela esclarece, mostrando um senhor subindo de bengala por uma escada e se aproximando do palco dessa praça onde acontece a feira. Esse senhor é um senhor maior, um senhor grande, grisalho, de óculos, uma longa cartola. Ele é consideravelmente mais velho. Tem um nariz grande onde um óculos redondo repousa em cima e um cabelo grisalho um pouco longo e uma cartola grande. Ele então olha em volta, olha para a câmera e a câmera escurece de novo. "Alan, meu amigo", é uma cartela de diálogo que a gente vê na sequência. Então nós vemos um homem lendo numa sala. Tem uma cadeira perto da câmera, uma cama na direita, uma escrivaninha na esquerda no fundo, uma janela bem irregular no fundo. O cenário inteiro é construído, então as paredes também são irregulares. O homem tem um cabelo penteado para os lados, usa também uma gravata borboleta e um pequeno terno. Ele lê um livro de capa dura, segurado sobre a mão dele, e atentamente ele balbucia as palavras enquanto acompanha a leitura. Ele parece bastante concentrado na leitura, mas incomodado com alguma coisa, pois olha para os lados e então olha pela janela, olha para o fundo do cômodo, larga o livro na escrivaninha e se aproxima da janela. Ele olha através da janela, as chaminés são irregulares, ele fica surpreso com o que está vendo, ele fica contente com alguma coisa que ele viu pela janela. Tanto a janela em si, quanto os telhados e as chaminés que aparecem através da janela são bastante irregulares no sentido de que são tortos. Eles foram produzidos, o filme é gravado em estúdio, então eles foram produzidos para serem tortos. O homem então sai de cena, sai de quadro e vai para outro lugar. Então ele retorna com um casaco e com um chapéu e sai pelo outro lado. Agora a gente vê as ruas da cidade. A cidade inteira também é um cenário produzido, as ruas são todas tortas, os objetos também são tortos, as sombras são bem fortes. Extra, extra, Feira em Holsteinwald. Atrações de todo tipo, nada visto antes. Essas são as manchetes de um jornal que aparecem num letreiro, como também os outros diálogos apareceram. A gente vê esse homem encontrar o homem que a gente via inicialmente na cena inicial. Os dois agora estão juntos conversando em um quarto junto de uma escrivaninha onde também tem uma poltrona. Eles parecem amigos. Vamos, Francis, vamos à feira. A gente descobre então que o homem que a gente viu na primeira cena, conversando com um homem mais velho, se chama Francis. Eles estão lendo jornais e se divertindo. O homem que estava agora há pouco lendo o livro tenta convencê-lo a sair e eles, de repente, então, decidem sair e saem de quadro. A gente vê uma rua da cidade que tem como se os prédios fossem simples construções lisas e tortas. E o homem que a gente viu de cartola e cabelos grisalhos e bengala passa através dessa rua observando cada uma das ruas e olhando por aí. Ele tem os olhos bastante arregalados, as sombras do rosto bastante marcadas. Um outro homem o cumprimenta e ele retira a cartola para cumprimentar ele. Então, o homem que usa a bengala conversa com ele e ele responde: "Não entre, hoje o secretário está de mau humor." O letreiro fica um tempo, por isso eu fico em silêncio logo depois do letreiro. É um homem conversando com ele e o homem da cartola e cabelos grisalhos e óculos redondo entrega para ele alguma coisa, um tipo de papel que parece dinheiro e um cartão. Um cartão que aparece para gente escrito Dr. Caligari. A gente descobre então que esse homem de bengala e de capa e cartola grande e cabelos grisalhos é o Dr. Caligari. O Dr. Caligari então se aproxima de outros homens que estão conversando, que falam: "Espere." Eles continuam concentrados, fazendo alguma coisa, algum tipo de planejamento, e o Dr. Caligari procura um banco para se sentar. São três homens que estão à direita, bastante envolvidos com alguma atividade, e agora a gente vê um close no rosto de Caligari, que bastante nervoso observa eles. Caligari tem as sombras do rosto bastante marcadas por alguma maquiagem, especialmente os olhos, um pouco do nariz. Caligari tirou a cartola e, segurando a sua bengala, se aproxima do homem que fazia alguns planejamentos e observa ele de cima a baixo. O homem então percebe o Caligari e repete: "Espere." Caligari então se afasta dele mais uma vez com um olhar bastante estranho, com um olhar bastante arregalado e talvez preocupado, as sobrancelhas bastante franzidas, a respiração um pouco ofegante, nervosa, a cartola na mão, coberto pela capa, um pouquinho curvado. A câmera dá um close em Caligari, que observa o homem que terminou a atividade que estava fazendo antes. Caligari usa uma luva, um casaco com botões. Então os dois homens conversam. "Quero solicitar uma permissão para poder mostrar minha atração na feira", diz o Caligari. A gente entende então que ele está conversando com os funcionários responsáveis pela feira, provavelmente os funcionários da prefeitura. Caligari usa a bengala para explicar como funciona a atração dele, e o funcionário pergunta: "Que tipo de atração?" "Um sonâmbulo", responde Caligari. O funcionário reage de uma maneira desinteressada e simplesmente repassa a tarefa para outro funcionário que se aproxima e pede para o Caligari passar em outra sala. A gente vê essa cena inteira ocorre num corredor bastante estreito, que as paredes são também irregulares e as mesas e os outros objetos todos são em formatos estranhos e irregulares. A câmera dá um fade out e escurece, e depois ela esclarece mostrando a feira. Um homem mostra um macaco dentro de um. Um homem mostra um macaco de roupinhas na direita da tela. Na esquerda da tela, outros homens de cartola aparecem e entram na feira e cumprimentam o homem que tem um macaco. Tem dois carrosséis que giram nos fundos, e no último plano lá atrás a gente consegue ver aquele morro com as casas com os telhados pontiagudos. Um outro homem aparece e conversa com um macaco. Essa é uma cena bastante cheia de coisas. No fundo tem várias pessoas passando. É uma imagem bastante movimentada. Ainda que a câmera esteja parada e as coisas aconteçam devagar, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Homens de cartola se aproximam para ver o macaco e fazem algum carinho nele, interagem com ele. E Caligari entra em cena, olha para os lados com a cara um pouquinho pensativa, como se pensasse sobre o que tem ali e olhando em volta e observando um pouco a feira. Um homem aparece e entrega alguma coisa de comer para o macaco, mais pessoas passam ao fundo, os carrosséis continuam girando. Caligari observa o homem que entregou algo para o macaco e olha em volta para ver a feira. Caligari usa uma capa comprida, óculos redondos, bastante grandes no seu rosto. Ele anda sempre com o rosto meio fechado, a expressão um pouco sisuda. Então a gente vê um outro cenário da feira onde mais pessoas estão cruzando. Elas usam cartolas, capas de tecido xadrez, sobretudos, coletes, gravatas. São pessoas brancas, boa parte delas são de mais idade. Algumas crianças também, algumas usam cartola. As crianças brincam e passam. Um homem passa com um cartaz anunciando uma atração, um carrinho de bebê. Mais algumas crianças passam junto com outras pessoas, mulheres de vestidos plissados. E várias barracas têm, cada uma delas, uma atração. Caligari sai então de dentro de uma das barracas. A gente está agora vendo um outro plano, um de frente. Ele então olha em volta e começa a bater um sino, também com a cara carrancuda e os cabelos grisalhos meio desgrenhados e uma grande cartola na cabeça. Ele bate esse sino várias e várias vezes e começa a gritar para chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Ele tem então um estandarte onde ele desenrola um grande pôster, um grande, grande pôster, maior que ele de altura, que tem desenhado um homem esguio. E esse homem esguio nesse pôster, o Caligari então fala: entrem e vejam aqui pela primeira vez. Césare, o sonâmbulo. Ele usa então a bengala para mostrar o pôster que tem esse homem pálido e esguio desenhado, vestindo preto. A gente entende então que esse homem pálido, vestindo preto e esguio é Césare. O letreiro então mostra fim do ato 1, começo do ato 2. O ato 2 inicia com um letreiro que diz: aquela noite aconteceu o primeiro de uma série de crimes misteriosos. Os letreiros são sempre letras bastante duras e irregulares numa tela verde, com algumas formas também irregulares no fundo verdes. Dois homens observam uma cama com uma roupa de cama desarrumada. A janela no fundo é bastante pontiaguda, parece quase um triângulo, na verdade. E os homens se afastam. Na verdade, são três homens. Assassinato. O secretário municipal foi assassinado, um dos homens fala. O letreiro começa então a rolar devagar e a gente começa a ler o resto. Um golpe lateral com um estranho instrumento pontiagudo. Os homens que se reuniam ao redor da cama olham em volta para o que a gente sabe agora que é uma cena do crime e começam a perceber os detalhes dessa cena. As sombras são muito fortes, assim como todo o resto do filme. As sombras são bastante fortes, alguns cantos da imagem são bastante iluminados, outros cantos da imagem são bastante escuros. Esses homens olham em volta com desconfiança e pensando sobre. A câmera então escurece e ela volta a esclarecer e a gente está de novo na feira, de novo vendo o homem com o macaquinho. se aproximam então da feira os dois amigos que a gente viu antes. Um deles é o Francis, o personagem principal que a gente viu desde o início naquela cena, e o amigo dele, o que lia o livro. O nome do amigo dele é Alan. Então, Francis e Alan estão visitando a feira. Idosos, meninas e crianças se reúnem ao redor do macaquinho e a gente vê novamente Caligari batendo o sino. A câmera troca para uma cena em que Caligari está batendo o sino e bradando, divulgando a sua atração. Várias pessoas assistem ele, a gente vê só o topo dos chapéus e o pôster onde mostra o César desenhado. Entrem e vejam aqui pela primeira vez César o Sonâmbulo. Esse é uma tela de diálogo do Caligari falando. O milagroso César. O maravilhoso César. anos de idade, ele está dormindo há 23 anos sem interrupção. Dia e noite ele dorme. As legendas passam devagar mesmo. Por isso eu fico em silêncio entre uma e outra. Diante dos vossos olhos, César ressuscitará de sua catalepsia. A gente volta a ver então Caligari mostrando o pôster, onde a gente vê um desenhado, um homem esguio, com os lábios dele parecem tristes, isso desenhado no pôster. Ele usa uma roupa toda preta, de gola alta, e a gente entende que esse é o César. São várias as pessoas que assistem o espetáculo, estão de frente para essa tenda do Caligari. Caligari então abre uma parte da tenda e convida as pessoas a entrarem nela. Os vários chapeuzinhos começam então a entrar por dentro desse espaço que o Caligari abriu na tenda. Caligari balança a cartola dele, convidando as pessoas a entrarem, e balança também a bengala dele, convidando as pessoas a entrarem. No meio da multidão, a gente agora vê um outro ângulo. No meio da multidão, Alan e Francis estão tipo ali e se motivam. O Alan motiva o Francis a entrar. O Francis tem uma certa resistência, mas eles se animam e acabam entrando. Agora a gente está dentro da tenda do Caligari, onde ele continua batendo o sino, e a gente vê as pessoas sentadas, a gente vê o topo dos chapéus dela, o topo das cabeças dela. Elas estão todas sentadas de frente para um palco, e nesse palco Caligari brada com a sua bengala e com a sua cartola, ele chama atenção e gesticula, falando coisas, e a gente deduz que ele está apresentando o espetáculo. Ele então mostra uma cortina que ele levanta e, junto com o auxílio de um mecanismo, termina de ser descortinada. Sobe então para esse outro palco, e nesse outro palco a gente vê à direita um caixão, uma caixa de madeira que parece muito com um caixão de morto. À esquerda, Caligari, de maneira bastante impressionada, fazendo muitos gestos e muitas expressões faciais, mostra e aponta para o caixão. Ele então segura um bastão e bate no caixão. Com os olhos bastante arregalados e com as sombras bastante marcadas no rosto, ele abre o caixão devagar e a gente vê dentro desse caixão aquele que a gente reconhece é César. Dessa vez a gente vê ele em carne e osso. Ele está vestido totalmente de preto. As mãos dele fora da é uma blusa de mangas compridas, então a gente vê só as mãos dele que são bastante brancas e o rosto dele, como a blusa dele é de gola alta, a gente também vê apenas o rosto dele. Ele tem uma maquiagem bem marcada embaixo dos olhos. A gente vê então Caligari falar para ele, como se desse ordens, e ele diz: Césare, está me ouvindo? Césare, estou te chamando. Eu, Doutor Caligari, teu mestre. Acorde por alguns instantes da tua noite escura. A gente vê então um close bem próximo do César. Ele tem bastante maquiagem escura embaixo dos olhos, a pele dele é bastante pálida. Ele tem uma maquiagem escura embaixo dos olhos. A gente vê então as sobrancelhas dele franzindo devagar, os lábios dele começam a se mexer muito aos poucos, também as narinas. Ele tem um queixo quadrado, um cabelo desgrenhado e um pouco crescido, mas não muito. A sobrancelha dele é bem grossa, os lábios dele começam a se mexer um pouco mais, as sobrancelhas dele também param um pouco de se mexer quando ele começa a abrir os olhos bem devagar. Os olhos dele são bastante brilhosos, estão brilhando muito. Ele pisca então os olhos devagar e arregala os olhos de uma maneira bem aberta, olhando diretamente dentro da câmera. Esse plano é um close bem próximo do rosto dele e a gente consegue ver os detalhes dos olhos dele. Então a gente volta para um plano geral que mostra Caligari do lado do caixão e César erguendo os braços com as mãos abertas em frente ao próprio corpo. Ele dá então um passo muito devagar, os braços esticados, as mãos erguidas na frente do próprio corpo, não os braços esticados, apenas com os cotovelos flexionados e as mãos na frente do próprio corpo. César dá um, dois passos muito lentamente para dentro do caixão, com os olhos bastante arregalados, a maquiagem bastante marcada. Ele é um homem bastante esguio e com a roupa bastante justa no corpo. Caligari fica um pouco mais a fundo, só olhando na direção de César, e César se aproxima da ponta do palco, até que Caligari faz um sinal e César fica parado e começa a abaixar as mãos muito devagar. Caligari então aponta para César e aponta para a plateia. A gente vê os dois amigos, o Alan e o Francis, conversando e olhando para o César. Então a câmera volta para o César. Caligari então tira a cartela, Caligari tira a cartola, desculpe, e faz um gesto convidando a plateia. Ergue então as sobrancelhas e faz um sorriso com os dentes bem visíveis. Senhoras e senhores, César, o sonâmbulo, responderá a todas as suas perguntas. César conhece todos os segredos. Conhece o passado e vê o futuro. Julguem vocês mesmos. Aproximem-se. A câmera volta então para mostrar Caligari no palco junto de César. César, muito imóvel, muito parado. Ele é basicamente uma forma escura, que é o corpo dele, as mãos bem brancas, a roupa é de manga comprida, as mãos são bem brancas. O rosto também é bem branco e os olhos bastante marcados pela maquiagem. A câmera volta então para mostrar Alan e Francis conversando. Alan bastante entusiasmado, como se ele precisasse se mexer até ali, ele está quase inquieto. Ele se aproxima então do palco. Caligari fala para ele parar. E Alan, muito próximo de César, a câmera mostra Alan e Alan, tipo, com curiosidade nos olhos, pergunta: quanto tempo viverei? Ele está com as sobrancelhas arqueadas, está com a boca entreaberta, os olhos bastante abertos, a gente consegue ver as marcas de expressão na testa do Alan e ele olhando na direção de César. César então olha na direção dele, abre um pouco a boca, abrindo a boca devagar, olhando profundamente nos olhos e fala: até o amanhecer. Com os olhos bastante arregalados. E Alan, a câmera volta para Alan e Alan começa a ter uma reação. Ele mexe as sobrancelhas, começa a rir quase que de nervoso, com os olhos também arregalados, as sombras bastante marcadas no rosto do Alan. Francis olhando para aquilo e achando. Olhando para aquilo com os olhos abertos, quase como que com pouca reação. Ele então pega Alan e leva Alan embora. Alan, ainda de olhos arregalados, com o olhar perdido, olhando para os lados. Caligari então coloca as mãos sobre César e a imagem troca para uma outra cena em outro lugar. A gente está nas ruas da cidade. A gente vê um homem passando e acendendo a lâmpada. A lâmpada é um objeto feito, né? O cenário todo é feito para o filme. O filme é gravado dentro de estúdios. Então é, na verdade, um grande estúdio e as paredes da cidade são construídas com materiais diferentes. São tortas e bastante. Algumas partes são bastante claras, outras bastante escuras. A gente vê então um jornal escrito: Assassinado em Holstenwall, recompensa de 1.000 marcos. Alan vê então esse jornal, mostra para Francis com as sobrancelhas apertadas e preocupado, o rosto bastante apertado, os lábios apertados também. Ele olha em volta. Francis segura a mão dele e puxa para perto dele. Então se aproxima uma mulher. Cumprimenta Francis, Alan olha de perto. Alan se aproxima deles devagar e cumprimenta também essa mulher. Essa mulher veste um pequeno salto, um vestido, ela é morena, tem os cabelos compridos, ela está com um pequeno véu. Ela também é bastante pálida e sorri, ela também tem os olhos fundos marcados por uma maquiagem escura. E ela cumprimenta os dois rapazes com bastante cordialidade e um sorriso no rosto. Eles então, os três, saem juntos caminhando para fora de quadro. Ela olha para eles com carinho e eles olham com carinho de volta para ela. Os três então estão passeando por uma outra rua da cidade, um outro cenário construído nesse estúdio. Eles caminham em direção a sair de quadro também. A câmera então escurece e quando ela volta, a gente está vendo a frente de uma pequena casinha, onde Caligari abre a porta e sai de dentro dessa casinha. Ele então olha em volta e se esgueira ao redor dessa casinha, espiando por cima do ombro, olhando em várias direções, preocupado, com o corpo também curvado, abaixadinho. Ele olha atrás da casa, ele olha em volta do cenário, atento. Então ele abre novamente a porta da casinha e entra de novo para dentro da casinha. A câmera novamente escurece e o letreiro diz: Voltando para casa. A gente vê os dois homens, Alan e Francis, caminhando por ruas parecidas com as que eles estavam antes. Eles agora caminham com calma, um deles segura o casaco no ombro e o outro caminha olhando. Os dois caminham olhando. Olhando em volta, olhando para o alto, Francis olhando mais tranquilo para as coisas. Alan, nós dois a amamos. Francis fala para o Alan. Alan, nós dois a amamos. Alan suspira, faz que sim com a cabeça, pisca e sorrindo, olhando em volta. Ele logo perde o sorriso e volta a ficar com o rosto preocupado. Deixaremos que ela escolha. Francis fala para o Alan. Mas, seja qual for a escolha dela, nós seguiremos sendo amigos. Alan então olha para Francis, segura a mão dele, eles aproximam o rosto um do outro e dão as mãos. Sorrindo, então, Francis sai de quadro na direção a uma parte escura e o Alan sai de quadro para o outro lado. Então a câmera fica mais escura e um letreiro aparece escrito Noite. A gente vê agora então um quarto, uma cadeira no canto esquerdo, as paredes do quarto são irregulares, a pintura das paredes do quarto é bastante irregular. A gente vê então uma sombra surgindo na parede e Alan fica sentado na cama. E com a boca aberta, as sobrancelhas abertas, os olhos bastante arregalados, ele levanta as mãos em direção ao próprio corpo, como se tentasse se proteger. A gente vê então só as sombras de alguém se aproximando de Alan. mãos que sobem para cima, a gente vê toda essa cena só as sombras projetadas na parede do quarto. É alguém agarrando ele, puxando ele, ele tenta se proteger, eles estão lutando, a gente vê então uma faca e essa pessoa que entrou no quarto dele coloca a faca no peito dele. Fim do ato 2, começo do ato 3. A câmera abre devagar e a gente vê a rua do dia anterior, mas agora as sombras estão diferentes, é dia, né? O céu tá claro e algumas pessoas caminham por ali. Uma mulher então caminha de um lado para o outro e entra em algum corredor. A gente vê então Francis ajeitando a gravata dele, arrumando o casaco. A mulher então entra no quarto do Francis com as mãos bastante abertas, tremendo, os olhos bastante arregalados e diz: "Senhor Francis, senhor Francis, senhor Alan está morto, assassinado." Ela com o beiço bastante inclinado para frente e balbuciando, Francis com os olhos bastante arregalados, a boca aberta, os braços para cima, as mãos travadas numa posição um pouco mais aberta, olhando para fora, a mulher chorando e limpando as lágrimas com um pano que ela tem e também curvada, Francis curvado para o outro lado. Eles choram. E então o Francis vira na direção dela, estica o braço na direção dela e fala alguma coisa. Ambos saem em direção à cena. Francis, quando se aproxima da cama de Alan, deixa cair o chapéu dele de surpresa, com a boca arregalada, os olhos arregalados, a boca aberta. Francis se apoia num móvel para se segurar. Ele tá com uma das sobrancelhas arqueadas, os olhos agora um pouco mais normais, não mais arregalados. Começa a olhar para os lados, olhar para um lado, olhar para o outro, a apertar um pouco as sobrancelhas e olhar um pouco mais para baixo. Francis então arregala os olhos e começa a erguer o rosto, a olhar na direção próxima da câmera e a caminhar numa direção próxima da câmera. A janela no fundo está quebrada. A profecia do sonâmbulo, Francis fala. Francis coloca a mão perto do rosto, com os lábios um pouco mais apertados. E olhando para o canto da tela, a câmera então esmaece e vai aos poucos escurecendo. A câmera então esclarece e vai aparecendo a imagem de uma escadaria. Alguém sobe correndo por essa escadaria. Parece ser Francis. A gente vê então o escritório da polícia com os policiais fardados. Francis chega até eles esbaforido e com o cabelo desgrenhado e fala algo para eles. Segura um dos policiais pelo braço. E com os olhos bastante arregalados e as sobrancelhas bastante arqueadas, ele fala para os policiais. Os policiais têm bigodes, usam um cap alto e redondo e um casaco com botões num dos lados. Francis está então com a gravata meio desgrenhada e está contando para eles alguma coisa. A gente não sabe o que ainda porque o letreiro ainda não apareceu. Ele aperta as mãos assim, ele está gesticulando, então ele aperta as mãos. E a gente vê ele gesticulando, levando os braços para cima. Ele diz então: "Não descansarei até que resolva este horrível crime." Francis está em primeiro plano, os policiais estão um pouco mais para trás, os policiais se olham entre eles, e Francis, olhando para os lados, continua falando alguma coisa e gesticulando devagar. Um dos policiais sai. O escritório dos policiais também é de formas irregulares, a janela também é irregular, as prateleiras são bastante irregulares, está bastante bagunçado, tem papel para tudo quanto é lado. Um outro homem chega então, esse de capa e de cartola, e Francis começa a caminhar devagar e olhando para o nada, olhando em direção ao nada, caminhando em direção à câmera, gesticulando e balbuciando algumas coisas, falando algumas coisas. No fundo dele, os três homens, os dois policiais e o homem que chegou agora há pouco de cartola, conversam e parecem preocupados com a situação, com as sobrancelhas apertadas. A gente volta para as escadarias e agora a gente vê Francis descendo essas escadas. Ele para por um momento, olhando para um lado. Ele desce devagar os degraus. O fundo das escadas é bem escuro, a parte baixa das escadas é um pouco mais clara e ainda assim as sombras são bastante marcadas. A gente consegue ver cada degrau é bastante marcado com a sombra deles. Nas paredes também as sombras, tanto do próprio Francis passando quanto as sombras das outras paredes pegam nessas paredes. Francis então olha longe e distante da câmera, ergue a mão devagar, limpa o suor da testa. Ele está com as sobrancelhas franzidas, ele segura o cabelo, fecha os olhos e esfrega o rosto contra o braço. Bastante preocupado, ele com os lábios entristecidos, a testa bastante apertada. Ele coloca a mão no peito e sai de tela. A gente então vê a mulher de antes, agora com o vestido branco, ela salta de cima da escada que ela estava em uma outra cena e sai correndo na direção de Francis. Francis, bastante cansado, ele chega esbaforido, com o chapéu na mão, e ela então se aproxima dele e segura o braço dele. Francis olha na direção dela, ela curvada, próxima de Francis, segurando a mão dele, olha para ele e ele desvia o olhar. Ela então, com surpresa, se afasta de Francis e deixa as mãos assim primeiro no peito dele e depois traz as mãos para perto do corpo dela, olhando em volta com os olhos, a maquiagem dos olhos bastante escura. Ela então se move novamente na direção de Francis e fala alguma coisa para ele. Francis responde e ela mais uma vez abre a boca em surpresa, regala os olhos, coloca as mãos no pescoço e desvia o olhar para outra direção. Francis, num segundo plano, com os olhos fechados, engole saliva, então ele se levanta e fala mais alguma coisa para ela. A gente não sabe exatamente o que ele está falando, pois não apareceu nenhum letreiro até agora, mas dá a entender que ele está contando para ela o que aconteceu. Troca então de cenário, eles estão dentro de uma sala de estar, onde a mulher anda na frente, e então ela passa por trás de um sofá e indica com a mão na direção de Francis, fazendo um gesto para ele ficar ali. Francis então recebe. Chega então na sala um outro homem e conversa com Francis. Francis fala alguma coisa para ele. É um homem mais velho, que também tem o cabelo um pouco grisalho, tá usando um óculos redondo. Ele é diferente do Caligari, ele não é o Caligari. Ele tem a bochecha um pouquinho caída, os lábios bem finos, a orelha bem grande. Francis, então, tá conversando com ele, explicando para ele, também usando gestos, gesticulando bastante, segurando o chapéu. O homem parece preocupado, com os olhos cerrados, as sobrancelhas também apertadas. Ele olha em volta, segura a mão de Francis e diz: "Vou obter uma permissão da polícia para examinar o sonâmbulo." O homem mais velho continua falando alguma coisa. A gente tá na casa da mulher, que a gente sabe que o nome dela é Jane. Esse é o pai dela. Eles saem juntos, então, de dentro da casa. E a gente agora vê uma rua escura, também com as paredes tortas, os ladrilhos tortos, as janelas tortas e bem pontiagudas. As luzes ou são claríssimas ou são muito escuras. A gente vê um homem de botas, calças um pouco mais claras, barba desgrenhada, ele está se esgueirando e ele está se esgueirando próximo a uma parede, então ele passa para um outro lado do corredor. É um homem que a gente não viu antes e a gente não conhece. Ele tem os olhos também bastante arregalados e bastante escuros, e ele então abre uma das portas e entra numa das portas. A câmera escurece E quando ela esclarece, a gente vê uma mulher gritando: "Assassino! Socorro, assassino!" A mulher tem um lenço amarrado em volta da cabeça. O homem que a gente viu agora então sai correndo e é interpelado por outros homens que saem correndo atrás dele. Ele segura uma faca e é capturado pelos outros homens em um outro canto da cidade. Eles agarram ele, seguram ele forte, arrancam a faca dele e arrastam ele e levam ele para algum outro lugar. São todos homens com roupas escuras e chapéus. A câmera então escurece e quando ela volta novamente, a gente vê Caligari. Caligari agora preparando alguma coisa numa panela dentro da casa, dentro de um cômodo da casa. A casa tem uma banquinha, tem o caixão que a gente viu o César antes. Também as paredes são tortas, a janela é torta. Essa casa é um pouco mais clara, mas também tem sombras muito fortes. César então fica sentado no caixão, Caligari coloca ele sentado no caixão, ele está dormindo, de olhos fechados. Caligari levanta ele e coloca ele sentado no caixão e ele fica parado. Caligari está então mexendo nessa panela e coloca então um pouco de comida numa das colheres e coloca ela na frente do rosto de César e perto da boca dele. César então abre a boca, Caligari coloca a colher dentro da boca dele e César fecha a boca. E Caligari repete isso mais uma vez. Do lado de fora da casinha, aquela casinha que a gente viu Caligari antes, estão se aproximando Francis e o pai da Jane. Caligari então parece que percebeu a movimentação lá fora e se movimenta. Ele coloca César novamente dentro do caixão, fecha o caixão, se aproxima da porta e olhando em volta um pouco, com um pouco de cuidado antes de abrir a porta. Francis, do lado de fora, mais uma vez bate na porta e Caligari abre então a porta. A gente vê Francis tentando espiar por dentro da janela e Caligari sai de dentro de casa e fecha a porta atrás dele. Caligari fica entre a porta e os dois homens do lado de fora. Os dois homens então estão conversando com Caligari e o homem mais velho mostra para o Caligari uma folha de papel. Caligari então fica surpreso, eles parecem estar discutindo, pois estão com expressões de raiva e com as bocas bastante fechadas, e desafiando um ao outro, pois erguem os queixos e, com os punhos bem cerrados, conversam entre eles. Caligari fala algumas coisas, gesticula um pouco, então Caligari sai da frente da porta e dá passagem para os homens que abrem a porta e entram dentro da casa. Caligari entra depois deles. Volta então para outra cena. A gente agora vê outra cena acontecendo, a escadaria que leva em direção à polícia. Os homens que acabaram de capturar aquele homem que se esgueirava pelas ruas estão levando aquele homem por cima da escada. Dentro do escritório da polícia, a gente vê os policiais se agitando ali para receber o homem que acabou de ser capturado. Ele é um homem que a gente não tinha visto antes e é o homem que foi acusado de ser assassino pela senhora um pouco mais tarde. Ele tem a barba um pouco desgrenhada, vários homens ao redor dele falam bastante, gesticulam bastante. A câmera passa por cada um desses homens que estão falando bastante e apontando para ele. Os policiais, então, confusos, olhando de um lado para o outro. As coisas se acalmam e a gente vê um close do rosto desse homem que foi capturado. Ele tem as sobrancelhas bem fortes e marcadas, ele levanta um pouco as sobrancelhas, a barba dele desgrenhada, a roupa dele desajeitada. Um dos homens então pega a faca e mostra a faca e fala algumas coisas para os policiais. Os policiais então pegam o homem que foi capturado e levam ele para fora de quadro. Os homens que capturaram continuam conversando e gesticulam fazendo sim com a cabeça, então saem de quadro. A gente volta então para a casa do Caligari, onde Francis e o pai de Gianni investigam o César. Eles abriram o caixão. César está sentado no caixão e o pai de Jane está encostando nele, como se examinasse ele, encostando nele, passando a mão pelo César. A câmera agora mostra Caligari que, por cima do ombro, com as pupilas no canto dos olhos, olha por cima do ombro, como que de costas para os homens. E agora a gente volta para um plano geral onde estão os quatro homens em cena: Francis, o pai de Jane, Caligari e César. Acorde-o, fala o homem mais velho, apontando para o César. E Caligari olha para ele, vira o rosto na direção dele, com a boca fechada, o rosto franzino, balança o rosto e resmunga alguma coisa. Francis sai de quadro, alguém chama ele. Francis sai da casa, alguém chama ele. Do lado de fora da casa, ele pega uma folha de papel e chama pelo homem que estava com ele. Eles leem o jornal que diz: Extra, extra. Resolvido o mistério de Hostainwall. Preso o assassino em sua terceira tentativa de assassinato. Os dois homens do lado de fora da casa leem o jornal, surpresos. Caligari então sai da casa, se aproxima deles, dá uma risada, tira a cartola e curva-se em direção aos homens que saem de sua casa, cumprimentando eles e se despedindo deles. Segura então a cartola na frente do rosto, como que escondendo a reação. E quando ele tira a cartola da frente do rosto, a gente vê como ele sorri, um sorriso aberto, largo, com a boca bem aberta, apertando os olhos também e com o canto da boca bastante puxado. Os dentes também visíveis, ele agora com a boca fechada, como que em satisfação, e fecha a porta devagar. A câmera então esmaece para o preto. Fim do ato 3. Ato 4. Intranquila pela prolongada ausência de seu pai, diz um letreiro. A gente então vê a Jane e a câmera se abre, mostrando ao redor dela. Ela está lendo em casa. Ela tem os cabelos arrumados, mas o rosto dela é pálido. Os lábios dela são escuros, a sobrancelha dela é bem marcada, a maquiagem dela tem os olhos bastante aprofundados. Ela suspira, fecha o livro, larga em cima da mesa e se levanta. Ela tem os cabelos cacheados e compridos. Ela olha em volta com as sobrancelhas franzidas, aperta um pouco os lábios. Então volta para a delegacia, onde a gente vê o homem que acabou de ser capturado. E Francis, então, olhando para ele, os policiais ao redor. Francis e o pai de Gianni olhando para o homem. O homem balbucia algumas coisas, olhando em volta, ergue as sobrancelhas e fala: Não tive nada a ver com os dois assassinatos, juro por Deus. Ele engole em seco, respira, segurando-se com as mãos firmes, segurando a própria roupa. Ele então fala mais: A velha senhora, é verdade. Tentei matá-la. O homem capturado continua falando, o letreiro rolando devagar pela tela. Tentei matá-la com uma apunhalada no lado, usando uma faca similar. Para que suspeitassem do assassino misterioso. Tentei matá-la usando uma faca similar para que suspeitassem do assassino misterioso. Ele então suspira novamente, continua falando alguma coisa, os policiais se aproximam dele. Francis e o pai de Jane olham um para o outro, depois olham para baixo, com os lábios bem fechados, as caras de preocupação. Francis passa a mão por cima do rosto e a câmera fecha na direção deles, depois esmaece novamente para o escuro. Então ela esclarece e a gente vê Jane caminhando na praça que funcionava a feira. Ela caminha de um lado para o outro, olha para os lados, caminha devagar, olha em volta. A feira não tá aqui agora, não tá aquela confusão toda e aquele monte de gente que tinha antes na feira, mas as estruturas ainda estão por aqui. Ela desce uma escada, caminha em direção para próxima dos carrosséis, caminha em direção ao fundo da cena e sai de quadro. Ela tá olhando por entre as barracas, procurando alguma coisa, olhando para uma barraca, caminhando um pouco mais, olhando para outra. Segurando a roupa com as mãos próximas do peito, Ela então vê o pôster de César pintado numa das telas, numa das barracas, e Caligari abre as cortinas da barraca e ela se assusta com ele, ela arregala os olhos e se mexe abruptamente quando vê Caligari. Caligari então se aproxima dela e ela pergunta: "O meu pai, Dr. Olsen, está aqui?" Caligari sorri, balança a cabeça como quem faz não. A gente então vê um close no rosto de Caligari, que, com um sorriso no rosto e olhando para o lado, apertando então os olhos e os lábios, fala alguma coisa para ela. A gente vê novamente então Jane. Ele então faz um gesto com as mãos e aponta os braços na direção da entrada da tenda dele. Tira a cartola e balança ela na frente de Jane novamente, indicando a entrada da tenda. Então Caligari e Jane se aproximam da entrada da tenda, a câmera se move lentamente, mostrando um pouco mais, enquadrando um pouco melhor a entrada da tenda, e Jane entra na tenda atrás de Caligari. Eles então se aproximam do caixão, Caligari ajeita os óculos, aos poucos e em pequenos passinhos eles se aproximam do caixão, Jane atrás dele. E ele aponta para o caixão. Jane parece um pouco preocupada, ela fica um pouco de costas para o caixão, com o corpo meio de lado, e olha para dentro. Uma das abas do caixão abre, depois a outra. O caixão tem duas abas que se desdobram, e dentro a gente vê César, parado e dormindo. Novamente um close no rosto do Caligari, que sorri olhando na direção de Jane. Ela parece bastante preocupada, com os olhos arregalados, a boca bem reta. As sobrancelhas apertadas, olha na direção de César e começa a inclinar o corpo na direção de César. E César começa a se mexer muito devagar. Ela, com as mãos inquietas, se aproxima um pouco mais. César abre os olhos e começa a olhar na direção dela. Os olhos de César um pouco mais arregalados. Ela, então, tremendo, se afasta um pouco de César. Volta a ficar de costas para ele, segura na própria roupa, com os olhos bastante arregalados, se inclina na direção contrária e espia César por cima do ombro e se esconde embaixo do próprio braço e sai correndo na direção contrária. César e Caligari então ficam olhando para ela enquanto ela sai correndo e se distancia dele. Aos poucos a câmera fecha em Caligari e escurece. Após o funeral, diz o letreiro. A câmera esclarece, mostrando o que parece ser um portão de cemitério. Também é feito em estúdio, então tem um muro do cemitério que é bastante torto, bastante curvas, ele é bastante irregular. A gente vê algumas cruzes, tanto no muro quanto no portão, e três pessoas de preto aparecem. São Francis, o Dr. Olsen, pai da Jane, a Jane. Os três estão de preto, ela está com um véu. Eles caminham devagar e com a expressão bastante neutra. À noite, diz o letreiro. A gente vê um homem passando novamente pela cena que dá entrada, que dá acesso para as tendas da feira. Não tá aquele movimento da feira, tá bem tranquilo. Ele caminha por entre as barracas e caminha e entra por dentro de outra. Novamente ele está entre outras barracas, caminhando devagar. A gente agora, com ele um pouco mais próximo da câmera, a gente consegue perceber que é Francis. Ele olha para a barraca do Caligari com cuidado, se esgueirando próximo de outras barracas e se abaixando um pouquinho, se escondendo atrás de alguns objetos e se aproxima muito devagar da abertura na barraca. Ele então abre um pouco os panos da barraca para espiar para dentro dela e coloca o rosto dentro desses panos. Ele então tira o rosto, olha em volta, se levanta um pouco, olha para um lado e, curvado, se esgueira um pouquinho para um dos lados. E então ele encontra ali próximo a casinha, aquela onde o Caligari está instalado, olha em volta da casinha e olha por cima e olha por dentro da janela. Por dentro da janela ele enxerga Caligari, de olhos fechados, e César deitado do lado dele. Os dois estão ali, tranquilos e parecem dormir. A câmera então mostra a Jane no quarto e ela tá dormindo. Então mostra o lado de fora da casa dela e a gente vê César se esgueirando pelas paredes. Como ele é uma figura bastante esguia, ele tá com o braço esticado para cima, uma perna cruzando pela outra. A câmera tem bastante contraste, então ele parece só uma sombra de uma pessoa que tá se esgueirando pela parede, como se apenas a sombra se esgueirasse pela parede. Ele então caminha por dentro de uma entrada e logo ele aparece em outra câmera, em outro ângulo. Ele aparece se esgueirando por cima de uma abertura, olhando na direção da câmera. A gente entende então, pelo corte, que ele está se aproximando do quarto da Jane. Ele fica então de pé, ele segura uma faca na mão. Ele está próximo da janela do quarto da Jane. Agora a gente consegue ver um plano geral. Ele remove então um pedaço da janela e joga para o lado, quebrando a janela. Segurando a faca na mão, ele ergue um dos pés e passa por dentro da janela e depois ergue o outro. A gente volta para o plano geral, onde em primeiro plano aparece a Jane deitada na cama, tranquila, dormindo com o braço para cima, e no fundo César caminhando muito devagar, pé por pé, um pé na frente do outro, segurando a faca numa das mãos e aos poucos se aproximando da cama da Jane, um passo de cada vez. Ele então se aproxima um pouco mais da cama, agora ele já está quase próximo da cama. Ele veio muito devagar, ele estava num lugar claro e agora ele está num lugar mais escuro. Então a figura dele está ainda mais sombria e escurecida. A gente enxerga quase só o brilho nos olhos dele e a faca. Então, um close dá para a gente ver o rosto dele. Ele vai mirar a faca na direção da Jane e ele para por um segundo, titubeia, fica olhando ela, mexe um pouco a boca, a faca baixa devagar, ele está com os olhos abertos na direção dela, olhando ela, então ele solta a faca e começa a aproximar a mão do rosto da Jane. Cada vez mais próxima a mão do rosto dela, bem devagar, até que ela acorda. E ele agarra ela. Ela acorda e tenta se soltar. Ela acorda e tenta lutar contra aquilo. Ele agarra ela firme pelo queixo, agarra ela pelo pescoço, segura agora os dois braços dela e segura ela pelos braços, depois pelo peito. Ela está tentando se soltar dele, mas ele agarra ela pela cintura e por baixo dos braços. E ela grita bastante. Nisso, a gente vê alguém na vizinhança acordando, volta pro César carregando a Jane agora nos braços, ela sendo levada por ele pela janela por onde ele entrou. Os vizinhos que estavam dormindo e foram acordados num outro quadro agora se aproximam, entram no quarto, se aproximam da cama e percebem que ela não está mais ali. Outras pessoas também chegam e percebem que ela foi raptada e levada pela janela. Eles seguram a cabeça, o pai dela chora e se deita na cama, balançando bastante os braços, enquanto os outros gesticulam, surpresos. Alguém mostra a janela e aponta pela janela. Eles apontam e gesticulam na direção da janela, onde a câmera agora mostra um caminho tortuoso por entre os prédios, onde a gente consegue ver César carregando a Jane nos braços e caminhando em direção entre e caminhando entre os prédios, caminhando pelo topo dos telhados. A gente consegue ver as chaminés bastante tortas e bastante finas, e os telhados todos são bastante irregulares. César então volta por aquele mesmo beco que ele se aproximou antes e agora cruza de um lado para o outro, se esgueirando por dentro das ruas. A gente volta para Francis espiando pela janela. E Francis, olhando pela janela, ele ainda vê Caligari dentro de casa. Os vizinhos e as outras pessoas do bairro continuam seguindo, perseguindo o César, que César segue caminhando pelas ruas, levando a Jane nos braços. Ela agora já não luta mais, ela parece ou desmaiada ou desistiu. César então se ajoelha e deixa o corpo da Jane cair, vencido pelo cansaço nessa perseguição. Os homens que perseguiam ele pegam Jane, que está desmaiada, e seguram ela nos braços. Alguns homens, o pai da Jane e outros homens ficam ali cuidando dela, e os outros saem correndo atrás de César, e boa parte deles, são coisa de 12, 15 homens correndo na direção de César. Eles então pegam os homens que ficaram cuidando dela, seguram o corpo dela e levam ela na direção contrária de volta para casa. César caminha agora por entre árvores, o que parecem ser folhas também pontiagudas. Ele caminha devagar e com os braços erguidos, começa a cambalear. E então tropeça, titubeia, caminha de um jeito errado e cai num outro lado e rola por uma colina que tinha ali. Francis está de novo do lado de fora da casa do Caligari, olhando por dentro da janela, e dentro da janela dele está César e Caligari dormindo dentro de casa. Francis então chega na casa de Jane e, preocupadíssimo com ela, segura ela nos braços, olhando em volta, conversa com o pai dela, os dois tentam acordar ela, ela aos poucos acorda. E ela vai ficando mais sentada na poltrona, abrindo aos poucos os olhos, os dois homens ao redor dela, olhando para ela, o pai dela de pé e Francis ajoelhado na frente dela. Ela então se mexe um pouco melhor, agora já sentada normal, e arregala os olhos e fala: César. Ela fala bem alto e segura as mãos perto do rosto. Os gestos todos desse filme são bastante teatrais, então eles se movem de uma maneira bastante gesticulada, as expressões faciais são bastante exageradas. Francis fica de pé do lado dela, olha para o pai dela e os dois se dão as mãos e se seguram. E Francis diz: "Não pode ter sido César." Ele esteve dormindo o tempo todo. Observei-o durante horas. Francis, agarrando as mãos do pai de Jane e gesticulando. Jane então fala mais algumas coisas e também gesticula com um pouco mais de raiva. E Francis ergue um pouco o corpo, com o corpo virado para um lado, o rosto virado para o outro, olhando para um canto, as sobrancelhas arqueadas. Ele agarra o chapéu dele e vai embora e sai caminhando. O pai de Jane então segura ela pelos ombros, a câmera esmaece e fica tudo escuro. Fim do ato 4. Ato 5. A câmera esclarece aos poucos, mostrando os policiais escrevendo em cima de uma mesa. Francis, então, com o cabelo desgrenhado, se aproxima dos policiais, bastante preocupado, gesticulando e falando, suspirando. Os policiais ouvem ele com atenção, se curvam em direção ao corpo de Francis. E Francis fala coisas para ele, explica coisas para ele, gesticulando, segurando o próprio chapéu. Então, aos poucos, fala um pouco menos. Olha para os lados, gesticula um pouco menos. Os policiais se olham entre si e voltam a olhar para Francis. Francis passa a mão na cabeça e, com o olho perdido em direção ao nada, continua falando alguma coisa. Dá a entender que Francis está contando para os policiais o que aconteceu. O prisioneiro está seguro em sua cela? Francis pergunta. Eu menciono que dá a entender porque a gente não tem certeza o que Francis estava contando. Porque é um filme mudo que não tem todos os diálogos, não estão todos em letreiros. A gente deduz o motivo pelo qual o que Francis estaria falando. Os policiais então acenam sim com a cabeça, e Francis, com o olhar preocupado para o nada, fala: "Preciso vê-lo." Os policiais se olham entre si e se olham entre si, gesticulam que sim com a cabeça e então indicam o caminho para Francis, que desce pelas escadas acompanhado pelos policiais. E olhando para os lados, eles atravessam agora um corredor. Os policiais se aproximam, os policiais vão na frente enquanto Francis vai atrás dele. Os policiais dão a curva, fazem uma curva em outro corredor. Esses corredores representam ruas, representam ruas ou o interior da delegacia, na verdade. Os policiais, então, a gente vê então um close dos policiais de Francis olhando para dentro de uma cela, e dentro da cela, o prisioneiro. A cela tem as paredes também tortas e bastante tortas, a janela também torta. O prisioneiro, o homem, né, de barba desgrenhada que matou a senhora, tá preso por uma corrente numa pedra. Francis, então, a gente volta a ver o close de Francis e dos policiais. Francis olha para os policiais e então a cena corta para aquela casa onde Caligari e César moram, a casinha. Francis espia novamente pela janela e ele vê que César está lá dentro. E um homem que acompanha eles, eles são quatro homens que estão ali, bate na porta. Caligari olha pela janela, acha estranha aquela situação. Ele faz um olhar de preocupação, franze a sobrancelha e sai de dentro da casinha. Caligari é mais baixo que os outros quatro homens e ergue os braços na direção dele. Um dos homens começa então a brigar com Caligari para tentar entrar na casa e Caligari não permite, segurando a entrada. O homem então empurra Caligari para o lado e abre a porta da casa. Os policiais entram dentro da casa e Caligari suspira preocupado, segurando com a mão no peito e olhando para o canto na parede do lado de fora da casa, enquanto os policiais entram e o outro homem também. Ele então fecha os olhos, olha para baixo. Os policiais saem com o caixão. Eles então se abaixam e o caixão fica ali na frente. Com um olhar bastante preocupado, os olhos arregalados, as sobrancelhas erguidas, os lábios curvados para baixo, os homens então abrem o caixão e Francis olha dentro do caixão e lá está um boneco. Não é César. É um boneco duro, um boneco feito. Caligari some então do canto. Caligari já saiu correndo, já saiu de cena. Esse tempo inteiro, quando Francis espiava por dentro da janela, era um boneco. Francis reage de uma maneira bastante ativa, se mexe bastante, fica bastante inquieto e sai correndo fora de quadro. A gente vê então Caligari correndo por uma pequena estradinha por cima de uma colina e Francis correndo atrás dele. Os dois, no fim do quadro, somem e a gente vê então uma ponte, Caligari correndo na frente e Francis correndo atrás. Não sei se ficou claro, era um boneco imitando o César. Então, quando o Francis olhava pela janela antes, era um boneco que ele estava vendo. Por isso ele achava que o César estava em casa quando na verdade não estava. Francis agora sai correndo de novo por uma estradinha. Eles estão numa perseguição, Caligari indo na frente. Caligari então se aproxima de uma estrutura, entra por uma porta e fecha a porta atrás dele. Francis se aproxima um pouco depois, a perseguição termina, porque a porta está fechada, e a gente vê um close de Francis olhando na placa do edifício. Manicômio, está escrito. Francis então olha para um lado, olha para o outro, olha através do portão do manicômio e abre o portão e entra. Francis esperando no hall do patrimônio, um homem que recebe ele sai correndo e sobe algumas escadas. Francis agora está no interior desse edifício que é um manicômio. Ele olha em volta, ele está parado bem no centro desse hall. Um médico se aproxima dele, junto do que parece ser um enfermeiro. O médico conversa com ele e Francis fala alguma coisa para ele. O médico usa um jaleco branco. Francis pergunta: há algum paciente aqui chamado Dr. Caligari? O médico inclina o corpo para trás e balança a cabeça, dizendo não. Francis gesticula, entusiasmado e falando mais. O médico mais uma vez faz não com a cabeça. O médico tem o cabelo mais claro, bem penteado. Alguém vem descendo as escadas e o médico vai na direção dessa pessoa descendo as escadas. Agora são dois médicos que se aproximam na direção de Francis. O primeiro fala alguma coisa para o outro. O novo médico tem o cabelo grisalho e erguido, a sobrancelha junta e bem escura. Francis fala com ele e conversa com ele. Os dois médicos de jaleco branco e gravatas escuras. Francis conversando com eles e explicando, gesticulando. Agora então ele fica quase sem fôlego e diz: o diretor voltou hoje cedo. Talvez você deva falar com ele pessoalmente. Um dos médicos fala para Francis. Francis então balança com a cabeça dizendo sim, e o médico mais velho acompanha ele em direção às escadas. O médico mais novo coloca as mãos no bolso e sai de quadro em outra direção. O médico mais velho acompanha Francis através de um corredor que é também as paredes também são tortas, têm formas irregulares, a porta é torta. O médico então abre a porta e Francis entra através da porta. O médico fecha a porta atrás de Francis. Francis então está num escritório com alguns livros jogados. Um homem na mesa ergue aos poucos o rosto e olha na direção de Francis, e a gente percebe que é o próprio Caligari. Com uma roupa um pouco diferente agora, um jaleco, Francis ergue os braços e gesticula com um terror, se aproxima da mesa, se vira e sai correndo, se afastando de Caligari que estava sentado na mesa. Ele fecha então a porta e também segue correndo por dentro do corredor do manicômio. Ele desce as escadas que acabou de subir, se segurando nas paredes, quase passando mal, assim, respirando profundamente, e basicamente desmaia perto de uma poltrona. Os outros médicos acolhem ele, outros três médicos que estão por ali acolhem ele e colocam ele sentado na poltrona. Francis então agora fala para os médicos e gesticula com as mãos. Francis gesticula com as mãos e fala de maneira efusiva, ele está bastante empolgado com o que está falando e olhando na direção dos médicos. Ele. O próprio, fala Francis, ele, o próprio, e mais ninguém é Caligari. Os médicos, então preocupados, conversam entre eles. Francis continua explicando as coisas e os médicos voltam a prestar atenção na história de Francis, que continua falando e dando detalhes, gesticulando, segurando as mãos. Os médicos bastante preocupados e Francis passa a mão na testa. Enquanto o diretor, agora sob observação, dormia em sua casa, esse é um letreiro que aparece pra gente. A gente vê então um Caligari deitado na sua cama. A cena toda é bem escura, mas a cama do Caligari é clara e ele respirando tranquilo. Corta agora para uma cena em que Francis novamente se aproxima do manicômio. Um médico recebe ele. Francis se aproxima, na verdade, da casa do Caligari. Um médico percebe que ele está dormindo. Então, Francis e os três médicos voltam para dentro do manicômio, entram dentro de uma das portas e agora estão dentro do consultório do Caligari. Eles mexem nos livros, estão revirando as coisas que são de quem a gente acredita que é Caligari, de quem se apresentou como Caligari e, na verdade, é o diretor do manicômio. Eles estão mexendo nos livros e olhando as papeladas do diretor do manicômio. Um dos médicos, então, se aproxima e tira um esqueleto desses de estudar anatomia do lado. Atrás do esqueleto tem um armário com alguns livros bem antigos. E então o médico folheia esses livros e mostra para os homens. A gente volta então para a mesa do diretor, onde os quatro, os três médicos e Francis, começam a folhear o livro. Sonambulismo, diz a folha de rosto do livro. Uma coleção da Universidade de Uppsala. A gente vê a folha desse livro como se fosse um dos letreiros do filme. Ela está em primeiro plano, ocupando quase toda a tela. É a sua especialidade, diz um dos médicos. Francis olha para eles com um olhar preocupado. E então a gente volta e vê novamente Caligari dormindo, tranquilo, na sua cama. Voltamos então pro escritório de Caligari, onde eles folheiam o livro, lendo algumas páginas. Francis está entre os homens, centralizado entre os homens, folheando esse livro. O gabinete do Dr. Caligari, diz um dos capítulos do livro. E as letras que seguem dizem o seguinte: no ano de 1703, um místico com o nome de Dr. Caligari percorreu as feiras de numerosos vilarejos no norte da Itália, acompanhado de um sonâmbulo chamado Cesare. A gente volta então a ver os homens que, super atentos, curvados na direção do livro, leem o livro. O livro segue. Durante meses, ele manteve cidade após cidade sob pânico intenso, através de uma série de assassinatos cometidos, sempre sob circunstâncias idênticas. Essas são as letras do livro. volta novamente para os médicos ao redor do livro lendo ele. A gente vê as testas franzidas, as sobrancelhas franzidas dos médicos que, concentrados, leem junto de Francis, que todos eles inclinados pelo livro, a câmera se move devagar, mostrando o olhar atento de cada um dos quatro homens que, em volta do livro, leem o que está escrito. Voltando para o livro. Ele tinha escravizado completamente o sonâmbulo chamado César, a quem compeliu a executar os seus nefandos planos. Um boneco, à exata semelhança de César, e que tomava seu lugar no gabinete, permitiu a ele afastar qualquer suspeita que pudesse cair sobre o sonâmbulo. Os homens, então preocupados, abrem um outro volume de um outro livro, folheando esse livro e largam ele para o lado. Meu diário, eles encontram um caderno, que a capa está escrita Meu diário. Começam, então, a folhear esse caderno, se aproximam e se inclinam muito próximos da página e leem. 12 de março. Finalmente, finalmente, um sonâmbulo foi admitido no manicômio. São letras cursivas, desenhadas, e a gente lê elas diretamente na tela. A câmera então esmaece e retorna, e a gente vê agora Caligari no seu escritório, o diretor do manicômio, no caso, no seu escritório, que a gente sabe que não se chama Caligari. Um dos médicos chega para ele, se aproxima da sua mesa e fala alguma coisa. Ele então fica de pé, aponta, distante, e os outros médicos, e o médico chama as outras pessoas para entrarem. Elas entram com César. César está dormindo em uma maca. Os homens se aproximam, vários homens se aproximam. E então aquele que a gente acreditava ser Caligari, que é o diretor do manicômio, também se aproxima. Ele ainda tem o olhar duro e bem expressivo e bem oculto. Ele abre a boca com um sorriso entusiasmado e então passa as mãos pelo cabelo de César. Ele segura os braços de César, olha bem dentro de César e, entusiasmado e com um grande sorriso, olha César dos pés à cabeça, abre bem os olhos, arregaça os olhos e manda todo mundo sair, gesticula, sugerindo para todo mundo sair de perto. Com os braços bem abertos e um grande sorriso, ele cerra os punhos e segura e abraça pelos ombros o sonâmbulo, que a gente sabe que não é César, mas é o sonâmbulo que acabou de ser admitido no manicômio. Ele então segura o sonâmbulo e sai comemorando em direção novamente à sua escrivaninha. A gente sabe que esses não são Caligari e César, porque Caligari e César, na verdade, são um caso de 1703. A gente não sabe exatamente o nome deles, mas esses são aqueles que a gente acreditava até agora há pouco serem Caligari e César. Então, por isso, eu confundo um pouco os nomes. Caligari folheia o livro aquele que a gente viu agora há pouco contando a história original, e bastante satisfeito comemora e gesticula e sorri e segura o rosto de César e se ajoelha perto dele. A câmera então volta para os homens que estão lendo o diário, que a gente acabou de ver foi uma espécie de flashback. Com o jogo de câmera dá para perceber isso, porque a imagem aparece de um outro lado. A gente vê novamente Caligari dormindo em casa e segue a leitura do diário com a letra cursiva. De tarde, meu desejo. Serei capaz de satisfazer o desejo de minha vida. Agora resolverei os segredos psiquiátricos desse Caligari. Agora descobrirei se é verdade que um sonâmbulo pode ser compelido a realizar atos que, em estado de vigília, jamais cometeria e seriam abomináveis para ele. Se de fato ele pode ser levado contra a sua vontade a cometer um assassinato. novamente a câmera esmaece e retorna pelo outro lado da tela. A gente entende que está vendo o diretor do manicômio, o Caligari, folheando os livros e olhando em volta. Ele olha então, ele está folheando os livros e ele olha então para fora de quadro. Uma obsessão, está escrito no letreiro. Caligari então ergue as mãos com os dedos cruzados, aproxima do rosto e ergue para cima de novo. Se abaixa mais uma vez para perto do livro e, folheando o livro devagar, ele respirando bastante ofegante, bastante nervoso, o rosto bastante fechado, os olhos arregalados e olhando para longe, abre bem as mãos e estica o braço na sua frente, puxa o braço para perto do peito, agarra o livro forte perto do peito. Tenho de saber tudo, penetrar em seus segredos. Devo me tornar Caligari. Isso é uma fala do diretor do manicômio, que a gente até então achava que o nome era Caligari. Ele sai de quadro e a câmera esmaece. A câmera agora esclarece mais uma vez, está Caligari se aproximando, aquele que a gente acredita que era Caligari se aproximando do lugar que é a casa dele com o livro na mão. Ele bastante perturbado, com os movimentos bastante erráticos, cambaleante, os braços para cima, aparece escrito no céu: "Você deve se tornar Caligari." E ele caminha na direção do letreiro. Então o letreiro some. E ele novamente com passos erráticos e tropeçantes, caminhando de um lado para o outro, aparece novamente um letreiro numa das paredes: "Você deve se tornar Caligari." E ele caminha na direção desse letreiro, tropeçante com os braços erguidos na direção do letreiro, e o letreiro some. Ele coloca as mãos na parede. Letra por letra, mais uma vez no céu, aparece escrito: "Você deve se tornar Caligari." Na parede e na árvore: "Caligari, Caligari, você deve se tornar." As letras aparecem e somem uma a uma, e então Caligari, cada vez mais perdido, andando de um lado para o outro, com o livro erguido, balançando ele no alto, caminhando de um lado para o outro e completamente confuso, sem saber direito para onde caminha e como caminha, tropeçando. Então ele sai por um dos caminhos e some de cena. Fim do ato 5. Ato 6. A câmera esclarece aos poucos e a gente vê os três médicos e Francis no escritório lendo o diário. Eles aos poucos estão cada vez menos curvados da direção do diário, olhando para longe. Francis deixa o diário cair na sua frente. Um médico olha para o outro, um dos médicos olha para longe de quadro. Francis olha também para longe de quadro, ergue um pouco o queixo e olha depois na direção dos médicos. Fala alguma coisa, os médicos olham para ele, olham entre si. Francis com um olhar perdido e os médicos também todos com um olhar preocupado, as sobrancelhas franzidas. Agora a gente vê um plano geral onde a gente enxerga os médicos lá longe, distantes, e um outro homem se aproxima e entra dentro do escritório. O homem aponta para algum lugar e diz: "Encontramos o sonâmbulo, lá nos campos." Os homens se olham entre si e começam a se agitar para acompanharem o homem que acabou de trazer a notícia. Então, os cinco homens saem de quadro, saindo então do escritório. Agora, ao redor do Cesare, o sonâmbulo que nós acreditávamos se chamar Cesare, e o sonâmbulo então caído no chão, os homens conversam em volta, os homens se aproximam, mais homens se aproximam, Francis se aproxima dele. Essa é uma cena bastante escura também, com bastante contraste. As árvores bastante tortas no fundo. Francis olha para ele, se inclina em direção a ele, depois ajeita a postura, vira de costas para o sonâmbulo e, com os ombros erguidos, as mãos perto do corpo, o olhar desconfiado, olha em volta e fala alguma coisa para todos os outros homens que seguram o sonâmbulo, então eles começam a carregar o sonâmbulo na direção de algum lugar e saem de quadro. A gente está agora de novo no manicômio. O sonâmbulo está sendo carregado numa maca pelos enfermeiros e Francis se aproximando devagar da porta que dá para o escritório do diretor do manicômio. Ele abre então a porta do escritório, tira o seu chapéu e se aproxima da mesa. O diretor do manicômio, que a gente achava que era Caligari, está no fundo de costas olhando pela janela. Ele se vira, um close direto no rosto dele, bastante preocupado. E Francis diz: "Senhor diretor, tire sua máscara. Você é o Dr. Caligari." O diretor, de olhos arregalados, os cabelos grisalhos desgrenhados, olha para Francis. Francis se afasta e manda as pessoas entrarem, gesticula para que elas entrem. Então, os enfermeiros e os médicos entram com a maca. Caligari está agarrado na sua própria mesa, com o corpo inclinado para trás. Ele se ajeita um pouco melhor e caminha na direção da maca, e Francis leva ele até a maca. Com passos firmes e duros, Caligari se aproxima da maca, olha para os homens ao redor dele. Francis então descobre o rosto. Caligari toma um susto e coloca as mãos na frente do próprio rosto ao ver o sonâmbulo na maca. E se aproxima devagar da maca, com as mãos, com os dedos travados e a mão aberta. Caligari então revira os olhos, abre os braços e se joga na direção do sonâmbulo. E agarra Francis. E agarra Cesare, o sonâmbulo. Abre a boca e parece reclamar e chorar. Ergue então a cabeça para o alto. Olha em volta para os médicos que estão ali. Olha para os enfermeiros, com o rosto bastante preocupado, a sobrancelha erguida, a boca curvada para baixo. Ele então se levanta, começa a se afastar com os braços fechados e se joga para cima de um dos médicos e tenta pegar ele, no que os outros médicos e enfermeiros seguram ele e imobilizam Caligari. Caligari se solta por um segundo e tenta novamente agarrar esse médico e pegar ele. Os enfermeiros novamente detêm Caligari e agarram ele pelos braços, tentam deter ele, puxam então uma camisa de força e começam a vestir uma camisa de força no Caligari. Então os enfermeiros e os médicos agarrados nele saem de quadro. Fica em quadro apenas Francis e o sonâmbulo. Francis, com o braço erguido, caminha devagar na direção deles. Agora no corredor, a gente vê os médicos e os enfermeiros agarrados em Caligari, que tenta resistir já com a camisa de força. Os médicos e enfermeiros levam ele para um quarto, colocam ele dentro de uma cama. Esse quarto tem também as paredes todas tortas, as paredes são pintadas com figuras abstratas e Caligari agora deitado em cima da cama reclama e tenta se mexer. Os médicos olhando para ele conversam entre si. A gente vê então um close de Caligari na camisa de força. Ele tá com o rosto bastante os olhos bastante arregalados, a boca bastante entristecida, ele balbucia algumas coisas, continua tentando se mexer um pouco, mas logo para de tentar se mexer e, com a respiração ofegante, simplesmente fica deitado e olhando para o nada, deitado na cama agora do quarto, de camisa de força. Contido, os médicos então fecham a porta desse quarto atrás deles e saem de dentro do quarto. Francis assiste à porta do quarto ser fechada devagar e, surpreso, com o corpo um pouco arqueado, encostado na parede. A tela esmaece e escurece, com Francis olhando os médicos irem embora. A gente volta agora para aquela cena inicial, em que um homem que era Francis e um outro homem mais velho conversam do lado de fora num pátio, a cena que abriu o filme. Francis continua contando a história para o seu homem, para o homem que acompanhava ele. A gente entende então que a gente estava até agora ouvindo a história que Francis contava desde o começo. E ele conclui: "E desde aquele dia, o louco nunca saiu de sua cela." Francis olhando para o lado, com os olhos bastante preocupados. O homem mais velho perto dele se mexe de maneira um pouco preocupada, olhando para Francis e Francis desviando o olhar. Então o homem mais velho fica de pé, ajeita o casaco, ajeita a roupa. Agora Francis olha novamente para ele e olha com um olhar preocupado ao seu redor. Depois se levanta e os dois de pé começam a caminhar pelo pátio. A gente vê então o hall do manicômio, o mesmo hall do manicômio que o Francis visitou agora há pouco. A Jane tá lá, mostra um close da Jane, ela tá lá tranquila, quieta, sem falar nada. Outra pessoa que também tá lá, esse hall está cheio de pessoas, várias pessoas conversando e agindo. Uma delas é o próprio César, um senhor de barba grisalha e cabelo desgrenhado, gesticula e grita bastante. César acordado e com uma roupa diferente, uma roupa que não é aquela roupa toda escura e justa, caminha por ali. Uma outra mulher gesticula como se estivesse tocando um piano imaginário. Um homem conversa e grita e gesticula com outro homem. Pessoas caminham de um lado, caminham para o outro. Um homem sozinho anda para lá e para cá como se procurasse alguma coisa. César caminha de um lado para o outro. O homem que a gente achava que era sonâmbulo e que a gente achava que era César caminha de um lado para o outro, segurando flores e cheirando as flores. Francis então passa por eles e se assusta. Segura novamente aquele homem mais velho que ele conversava com antes e aponta e diz: "Veja, esse é César. Nunca peça-o para dizer o teu futuro, ou você morre." O homem, então, que Francis diz ser César e que é o mesmo homem que a gente viu ao longo do filme sendo César, cheira algumas flores, mexe um pouco nas flores e, encostado na parede, olha para um lado, tranquilo, mexendo nas flores e pegando as pétalas. O velho que ouvia a história de Francis no começo deixa ele, sai e vai para um lado. Francis então olha para o outro lado empolgado, abre um pouco os braços. Agora Francis tem um caminhar errático e tem uns gestos um pouco mais estranhos e um pouco mais travados. Ele se aproxima daquela que a gente sabia que era Jane. Ela está com um vestido branco, olhando para o teto e com os cabelos compridos. Francis fala alguma coisa para ela e diz: "Jane, eu te amo. Não quer ser, por fim, minha esposa?" Jane, imóvel, simplesmente começa muito devagar a virar o rosto na direção contrária à de Francis e balbucia alguma coisa. Ela diz: "Nós, rainhas, não somos livres para seguir o nosso coração." Ela olha para o outro lado. Ela olha para cima novamente. Ela veste uma tiara com alguns ornamentos. Francis então vira de costas para ela, olha toda a movimentação ao redor dele. Lembrando, a gente está no pátio do manicômio e várias pessoas com vários caminhares erráticos, inclusive Francis, que caminha de um lado para o outro. E agora um pouco caminha de uma maneira ainda mais agitada, quando a gente vê descendo pelas escadas um homem que é Caligari, é o diretor do manicômio, mas agora ele não tá maquiado daquela maneira horrenda e assustadora. O cabelo, ele tá quase sem maquiagem, tá com o rosto tranquilo. O cabelo dele tá penteado. "Todos pensam que estou louco", diz Francis. "Mas não é verdade. É o diretor que está louco." Francis então cerra os punhos e balança as mãos em cima da sua cabeça e agarra o diretor. "Ele é Caligari! Caligari! Caligari!" E começa a tentar agarrar o diretor e a puxar ele para lá e para cá. Começa uma briga, então os enfermeiros chegam e contêm Francis. Os enfermeiros agarram Francis, que tenta se soltar, e Caligari tenta segurar ele, tenta ajudar a segurar ele. Francis se mexe violentamente. Os enfermeiros então puxam uma camisa de força e começam a colocar a camisa de força em Francis e levam ele para fora de quadro. Agora a gente está no mesmo quarto que o diretor tinha sido aprisionado na história, mas agora os enfermeiros estão arrastando Francis para dentro do quarto e colocando ele deitado na cama. Francis continua se debatendo, agora com a camisa de força, ele continua se debatendo, mas um pouco mais calmo, deitado na cama. Os dois médicos de antes, agora junto do diretor do manicômio, que é aquele que a gente acreditava ser Caligari, mas agora tem o rosto limpo, não tá com as expressões duras por causa da forte maquiagem. Ele coloca o óculos redondo, ajusta o óculos, o cabelo dele tá penteado, a roupa dele é um pouco mais simples, um pouco mais elegante. O diretor do manicômio então passa a mão no cabelo de Francis, passa a mão no rosto. O diretor do manicômio, que é Caligari, Francis, com os olhos arregalados, olhando na direção dele, um pouco mais calmo, se deita na cama. E então o diretor se aproxima da câmera, falando alguma coisa, com as mãos na cintura, ajeita as mangas, ajeita o óculos. Em primeiro plano, olhando para cima, ele diz: "Finalmente, entendo sua loucura. Ele pensa que eu sou aquele místico Caligari. Agora, sei exatamente como curá-lo." Ele então arruma os cabelos, guarda os óculos dentro do jaleco, dentro do casaco, com os olhos ainda para cima, coloca as mãos na cintura e aos poucos esmaece a câmera e fecha. Fim aparece escrito num letreiro. E então começam os créditos finais do filme, os créditos de restauração, de música e do estúdio que fez essa versão do filme.